foi realizado nesta terça-feira, 23 de janeiro, na Procuradoria-Geral de Justiça em Belo Horizonte, o encontro dos conselheiros tutelares com a Promotoria de Justiça de Defesa das Crianças e dos Adolescentes. O evento discutiu o funcionamento dos 9 conselhos tutelares da capital e também estratégias para a otimização do trabalho dos 45 conselheiros que atuam na cidade. Durante o encontro, os promotores de justiça apresentaram aos participantes uma proposta de formalização das medidas de proteção a crianças e adolescentes, com o objetivo de uniformizar, organizar e aperfeiçoar o trabalho. Segundo os promotores Celso Pena e Maria de Lourdes Santa Gema, a ideia de criação do procedimento resultou de uma série de visitas realizadas pelo Ministério Público aos conselhos tutelares desde 2015, como parte do projeto Conhecendo Melhor o Conselho Tutelar de Belo Horizonte. A promotora de justiça Maria de Lourdes fala sobre o objetivo do evento. E a reunião de hoje, ela vai trazer um panorama do que foi detectado nas visitas de acompanhamento dos conselhos de Belo Horizonte, as dificuldades que nós encontramos, né? Também encontramos, né, propostas bastante interessantes. Nós fizemos algumas das recomendações ao município e hoje nós estamos apresentando uma proposta de uma formalização do procedimento para aplicação de medida protetiva. É um instrumental que, evidentemente, vai passar por uma análise criteriosa dos próprios 45 conselheiros tutelares. Nós vamos fazer um período de consulta de 60 dias e, posteriormente, nós queremos que esse trabalho ele seja avaliado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, que é um órgão que discute e delibera sobre a política pública da área da infância e juventude. Celso Pena apontou a formação do conselheiro tutelar como uma das principais dificuldades enfrentadas pelo órgão. Como o conselho tutelar ele é escolhido periodicamente, muitas vezes não é reeleito, não é reconduzido, e o tempo máximo, apenas uma recondução, normalmente isso melhorou um pouquinho, porque agora são 4 anos de mandato, antes eram 3 anos, né? Mas de qualquer forma há muita mudança do conselho tutelar, substituição de conselho tutelar. Então, normalmente são pessoas que não têm a obrigação de ter uma formação específica. Então, é muito variado, né? Assim, um leque de gente que entra ali, são pessoas muito diferentes umas das outras, né? Não é obrigatório ter formação jurídica. Então, acho que é um pouquinho difícil essa maneira deles agirem de uma forma organizada, de uma forma com o mínimo segurança jurídica. Então, esse preparo, não só do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista da lei, do Estatuto da Criança, das funções deles, né, é muito importante. Então, acho que esse é um dos principais problemas, né, que tem com relação ao conselho tutelar. E a ideia disso aqui, acho que um dos trabalhos que o Ministério Público está fazendo é exatamente o que tentar colocar um parâmetro, um mínimo de ordem nessa ação deles. O Ministério Público de Minas estabeleceu um período de 60 dias para que os conselheiros consultem e avaliem a novidade. Na sequência, o procedimento será analisado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que então passe a ser adotado. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.